Fatela Sônica. O programa oficial da Fatela Sônica, feito pelos trolhas de serviço, com amor, carinho e muita música à mistura. Canapas e cachocos, bem-vindos ao primeiro programa do Caminho para a Fatela Sónica. A Ganapa Sónica ordenou que o fizéssemos porque guerra é guerra e todos os meios são lícitos para vos ter na Fatela Sónica. Vão ser programas sempre animados, com temas relacionados com a Fatela Sónica ou não, com muita música à mistura, sempre a música que gostamos ou que odiamos odiar. Vamos seguir adiante com o nosso primeiro programa. Já anunciamos que este ano o país convidado da Fatela Sónica é o País Basco. Se tecnicamente não é um país, tem pelo menos país no nome e muita vontade de o ser. E a música proveniente do País Basco mostra isso, a vontade de lutar pela sua independência. acabamos de escutar o Xcalenco Urdangak com Etengabe Aurera, tema do álbum Biziruik de 2021. Xcalenco Urdangak são uma das bandas bascas que vão pisar o palco da Fatela Sónica 2023. Cá os esperamos para fazer a festa do Fatela. E porque queremos que o nosso programa seja didático, educativo, moralmente edificante, temos agora o momento de... Irmão, vou-te mostrar o caminho. E nada melhor que o grande, um mítico, Mário Marinho, com o tema Droga não dá saúde. Sigam o exemplo do cachorro. Não se metam nessa vida. Quem com paz se criou, até parece impossível como este mundo mudou. Hoje os pais vivem chorando, lamentando a sua cruz, ver os filhos viajando por uma estrada sem luz. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Quem usa droga perde a paz do coração. Saia dessa, meu amigo, saia desse mundo escuro. Volta para a luz do sol, vem construir o seu futuro. Seja forte e independente, como teu pai sempre quis. Volta a ser consciente e você será feliz. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Quem usa droga só se mete em confusão. De segundo a segundo, vê sua droga com mais voz. Onde está este mundo que Deus preparou para nós? Seja forte e independente, como Deus Pai sempre quis. Volta a ser consciente e você será feliz. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Droga não dá saúde, não. Quem usa droga só se mete em confusão. E vamos avançar no programa com a audição de mais uma banda que irá marcar presença na Fatela Sónica 2023. Bless You, de Bilbao, com o tema Pour la Mémoire. da compilação Chaos in Basque Country. O caos no País Basco. Passado dia 4 e 5 de novembro, estivemos em Guernica, no País Basco, a espalhar o charme da nossa ganapa sónica. Tivemos o prazer de conhecer elementos de algumas das bandas que irão marcar presença na Fatela Sónica 2023, como membros de Labana, Agressivo Combate e Bless You. Mas também tivemos a oportunidade de conhecer e escutar outras bandas bem brutais, como é o caso dos Brooks, com este tema arrasador Contra-Ataque. Contra-ataque. A mitad mi idea está. com este ritmo infernal sentimos já como se estivéssemos no meio de uma refrega medieval. O calor da batalha aperta e nada melhor que os façam a oposta para nos conduzir nesta refrega que vai tomar de assalto a Fatela. Fiquem então com os façam a oposta e o tema Contra a Maré. Cinzentos e mais obscuros que seguimos, com uma banda que caiu no nosso radar. Trata-se do Shane Cult de Atenas, Grécia, com o tema We're Not Alone. passatempo maravilha da Galapa Sónica. Vamos ao momento Tonique aí mim. Tonique aí mim. Tonique aí mim. Pedimos um grande aplauso antes de mais. Ora bem, e como é que isto vai funcionar, fofinhos? Que é muito simples. Cada um deles tem o palco à sua disposição para, num minuto, no fim, mostrar o Tonique que tem dentro de si. Exatamente, fazer a melhor imitação possível do Tonique. Tendo que estar a fazê-lo em playback, portanto a voz não conta. Conta a forma como estão apresentados os cabelos, os trajetos, enfim, o que mais cabelos. Parecer o Tonique. Portanto, pedimos agora ao público que desta vez, agora sim, têm que estar mesmo acordados. Vamos então ao nosso primeiro passatempo do caminho para a Fatela Sónica, promovido pela nossa grapa, mandou-o fazer, portanto vamos obedecer. E temos para oferecer uma entrada dupla para a Fatela Sónica 2023, não a quem imita a melhor o Tony, mas ao primeiro que adivinhar qual a banda do tema que acabou de tocar. As respostas têm obrigatoriamente que ser dadas via mail para o seguinte endereço. Prestem atenção, fatelasonica@gmail.com. Aguardamos as vossas respostas para depois podermos anunciar quem é que foi o feliz vencedor de uma entrada dupla para a Fatela Sónica 2023. Não se esqueçam, dia 23 de setembro, na Fatela, Fatela Sónica. Por curiosidade, este tema fez aqui, neste programa, a sua estreia universal. É o tema do novo álbum da banda que vocês terão que adivinhar o nome. Meia bola e força. Boa sorte. Outra banda basca que irá marcar presença na Fatela Sónica 2023 e que, além de marcar presença, vai deixar marca são os Cindy Berberas de Arrasate Mondragón. E aqui a bombar com esse grande tema que é... Lernes. Frío de invierno, ha llegado la hora de probar. como a insanidade aqui já vai em alta rotação, é momento de regressarmos à Terra e termos mais um momento edificante. Que sejam despertar para todos os cachopos e ganapas que andam aí na cortição, na má vida. Lembrem-se sempre do exemplo do grande Carlos Rodrigues com este tema droga. Que diga-se passagem numa toada que mete os Scorpions a um canto. Oh, vai lá, vai, não leves a manta. Deixa a droga, amigo. Saúde. Em todo o mundo existe e quase ninguém faz nada. É tão triste ver os jovens terem morte antecipada. Vem, amigo, junta-te a nós a cantar. Se tiveres algum problema, estamos cá para te ajudar. Nós a cantar, a droga não vale nada, só serve para matar. Essa droga maldita e ajudava os jovens, porque a vida é tão bonita. Se tiveres um amigo que se droga à tua beira, não caias na tentação, que uma vez é a primeira. Vem, amigo, junta-te a nós a cantar. Se tiveres algum problema, estamos cá para te ajudar. Vem, amigo, junta-te a nós a cantar. A droga não vale nada, só serve para matar. Se quiseres voltar atrás, vem, amigo, junta-te a nós a cantar. Se tiveres algum problema, estamos cá para te ajudar. Vem, amigo, junta-te a nós a cantar. A droga não vale nada, só serve para matar. Só serve para matar. Só serve para matar. Só serve para matar. E vamos seguir adiante com uma grande malha de uma das bandas do nosso grande novo amigo Alto, que teve patente uma exposição durante a Fatela Sónica 2022, conjuntamente com a Ana Louro do Porto. Vamos então escutar os franceses Bad Lieutenants com o tema Le Chien. Au! E prosseguindo na toada certa, nada melhor que os La Inquisición de Barcelona.

please donate $1,000,000 to continue your treatment. Tell her try your best just to make it quick. Pour my tent to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this thirst. Prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse, only you alone can quench this thirst. Acabamos de escutar Gregory Isaacs com o tema Night Nurse. E creio que estamos mesmo na reta final, mas ainda há tempo um tema memorável. Os britânicos Snakes com um tema que aborda algo que ninguém gosta. Work. Vão trabalhar malandros. On my back and it's always so tough. Work, work, work, work, just so I can get a job, get a house, get debt, and they never pay it off. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get stress kicks in. I hardly ever sleep. I haven't felt creative even once this week. I haven't got the courage and I haven't got the guts, but I'd rather be dead than let the dead pile up. Stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I stand up, I stand up, I stand up, I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I sit down, I get told to shut up. I stand up, I stand up, I stand up, I stand up, I stand up, I sit down, I get told to shut up. I'm afraid you've matched your overdraft and there's nothing the bank can do. You what? I said there's nothing the bank can do, Mr. Erich. I beg your pardon. I'm afraid I'm gonna have to ask you to leave. Leave? I stand up, I sit down, I get told to shout. I stand up, I sit down, I get told to shout. I stand up, I sit down, I get told to shout. I stand up. Sonica. O programa oficial da Fatela Sonica, feito pelos trolhas de serviço, com amor, carinho e muita música à mistura.